Até fiquei emocionado pela homenagem. Que homenagem? Agora eu não vou. O que que ele tinha falado, produção? Eu não tô lembrado. Mas enfim, vamos lá. Juliana de Castro Pereira de Venceslau Braz por aqui. Ah, o que me abalou foi a morte do Cristiano Araújo. Bom dia, Fefe. Abraço, Luciana Benedita. Brás dos Santos. Vila Rubens, notícia triste, Marília Mendonça. É, bom dia, meninos. Aqui é Mayra de Oliveira Silva Luz de Itajubá. Assim é barraca da família, a notícia que mais me impactou foi a morte do Silvio Santos. O Fábio Henrique Freitas da Silva. Assim é barraca da família, a última notícia impactante pra mim foi a morte do MC Kevin. É, quem tá com a gente também. Bom dia, Fefeguinho, vocês estão bom? Assim é barraca da família, a notícia que mais impactou foi a queda do avião da Chapecoense. O Rafael Ribeiro da Silva de Itajubá passando por aqui, tamo junto, viu? Tatiana Aparecida Gomes Lúcio, sem a barraca da família, o que impactou foi a morte de Mamonas Assassinas. Beijo! Vamos lá, agora eu vou só falar os nomes, senão não vai dar tempo de atender todo mundo, viu? Vamos lá, o Luiz Fernando de Pouso Alegre tá por aqui, obrigado pelo carinho, deixa eu pôr o áudio dele. Vai. Bom dia, Gui. Coloca meu nome aí no sorteio do Pix. A senha de hoje é barraca da família. Que mais impactou nos últimos anos foi a queda do avião da Chapecoense. Valeu, obrigado, meu querido. Rosimeire Silva, tá passando por aqui, obrigado, beijo. É, Marielle Santos, tá com a gente. Olha esse roxo no olho. Ele me bateu, me machucou. Vou falar pra você. E foi ruim pra você? Foi ótimo. Luiz Carlos da Silva também tá com a gente, obrigado pelo carinho. Olha aí, esse tá nervoso. Esse ai, ai, ai, lá vem. A notícia que mais me impactou foi na pandemia. O tanto de fake news e as pessoas acreditando em fanfarrões no que os especialistas da saúde. Olha só, é verdade. Tome, né? Lapada. É, deixa eu ver quem tá por aqui. É, Marli de Souza Costa, beijo. O Thiago também tá junto com a gente. Chama o Rapa, aí ó, chama o Rapa. Eita. Chamar o Rapa, o Iguinho corre. Mário Marcos Mendes de Itajubá, chama a Federal pra você ver. Vixe Maria. É o caso do pé do Didi, o rapaz mandou, é caso pé Didi. Pé Didi. É o pé do Didi. Esse cara aí mesmo, é, viu? É bem, né? Bom dia, seus lindos. Fefe, te vi no Hora Extra Lanches, você é lindo. Olha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele, o Fefe. Que chegue, que passa. Ah, mas assim, maravilhoso. Com quem que ele tava? Queria chegar até você, mas fiquei com medo de estar sendo invasiva, pois você estava saboreando uma deliciosa panqueca. Meu amor, você poderia ter chegado lá já abraçando. Você não viu? Depois a dona Arlete chegou lá também. Ah, depois. Foi no dia que você tá com sua mãe, então. É, aí depois ela chegou, abracei ela também. Eu falei, ah, dona Arlete! É que eu gosto quando os ouvintes chegam no pulo contando as histórias suas aqui. Não, olha que anda aprontando. A turma conta aqui no ar. A única pessoa que sabe das coisas se chama Kikão Lanche. Eita, nós, viu? Vai, meu Deus! Renato Rodrigues, beijo pra você! Fala comigo, bebê! Ai, áudio não vai dar pra colocar. Só beijo, Everton, beijo, obrigado pelo carinho. Chama o bombeiro. Quem tá por aqui também, deixa eu mandar beijo pra Maria Tereza. Obrigado, Maicon Diego, também com a gente. É, papai do céu cuida de vocês, amém. Amém. O que que ele falou? Que é o que me marca diariamente a falta de respeito que as pessoas têm devido às divergências de opiniões. Essa polarização política é o resumo disso. Tá aí, é verdade. Né? É verdade. Faça igual nós. Zombie de todos. Melhor coisa. Assim não tem briga. Não tem. É o seguinte. Os dois ficam com raiva, não é mesmo? Os dois ficam com raiva. Ah, mas. O povo fica assim, e aí? De que lado que estão agora? É verdade. Eu não tô entendendo. Será que eles são mais de direita ou de esquerda? É, a gente. Aqui a gente zomba mesmo. É mais de Didi ou de. Já que é pra zombar, a gente zomba. É verdade. Ah, pelo amor de Deus, né? Ficar pegando o povo de estimação. Que bobeira. Ah, porque fulano pegou a joia e vendeu. Meu amigo, eu faria a mesma coisa. Chama o bombeiro. Eu, na necessidade que eu tô. Ah, meu filho. Eu tô vendendo até meu tênis de vaquinha e tirar a joia. Eu venderia até o meu cargo de presidente. Não nego. Tô quase vendendo muamba na praia. O povo falando de vender joia. Menino. Para. Eu, hein? Mas quem que tá vendendo joia? Gente, é o seguinte. já devolveu. Você devolveu? Teve que devolver. Vixe, Maria. É que a gente volta atrás também, tá tudo certo. É o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo, na volta a gente fica sabendo quem leva o cinquentinha de pi. Fechou. E essas coisas de planejar também não dá certo, não, amigo. Não. Eu tava no começo do ano, bem no comecinho do ano, eu tava planejando juntar dinheiro pra comprar picanha no carnaval. Tá. Juntei dinheiro, meu amigo. E agora não compra nem meio quilo de café. Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Ritter Alimentos em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Em nota pública nas redes sociais, a empresa afirma que o fogo consumiu uma parte da unidade fabril, tendo sido esta uma unidade isolada do conjunto principal que foi poupado. Bombeiros de 4 municípios da região foram acionados para combater as chamas. Apenas um funcionário precisou de atendimento do SAMU após inalar fumaça, mas passa bem. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento. Casa Joca, produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você, estudante que está chegando a Itajubá, na Casa Joca, você encontra tudo o que precisa para sua nova moradia. Móveis residenciais e para escritório, escrivaninhas, cadeiras, estantes, camas e colchões. Além de todo o enxoval necessário para começar essa nova etapa da sua vida. Vem pra Joca, produtos para toda a família, reunidos em um só lugar. Aberta de segunda a sábado, até as 9 da noite. WhatsApp 98834-0136. No Sicredi, ser associado não é só ter soluções financeiras. É conhecer, decidir e transformar. Aqui você tem com quem contar e a sua participação é importante para construirmos uma cooperativa melhor e uma sociedade mais próspera para todos. Associado, participe da Assembleia da sua cooperativa. Acesse fundacao.sicredi.com.br/assembleias e saiba mais. Não é só decidir, é a nossa cooperação fazendo a diferença. FM. ZYX 446. Sintonize 95.9 FM. O máximo em rádio. Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação. Calor demais por aí? Resfrie seu ambiente com ar-condicionado da BMMD Soluções. A BMMD Soluções oferece tudo o que você precisa para o conforto do seu lar. Instalações de ar-condicionado e instalações elétricas, materiais de refrigeração, hidráulicos, elétricos e ferramentas. Saiba mais no Instagram, @BMMD Casa e Construção 2025. Avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, 859, São Sebastião, em Itajubá. BMMD Soluções. Só lá no Grupo Deco Autopeças você encontra o que precisar. Peça automotiva pro seu carro. Vans 4x4 utilitários. Tem baterias com garantia. Só o Grupo Deco pode dar. É multimarcas. Entrega rápida. Qualidade em primeiro lugar. Deco, mais que uma marca. Solução. A Fire Baterias está de cara nova. Junto com essa super novidade, tem também uma super promoção. Todos os modelos de bateria, agora com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Scanner de última geração para analisar a qualidade. E socorro de segunda a sábado, das 8h à meia-noite. E no domingo, das 7h às 14h. Você não pode ficar de fora. Garanta já a sua. Fire Baterias. Max F. Carnaval com folia de preços baixos é no ABC. Picanha bovina resfriada, 58,90 o quilo. Lombo suíno congelado, 21,90 o quilo. Meio da asa seara, pacote 1 quilo, 18,90. Comprar barato é aqui. Baixe nosso app Super ABC e aproveite nossas promoções exclusivas do clube. Transforme seu sorriso na Ita Clinic. Equipe especializada em facetas, clareamentos, próteses flexíveis, implantes e outros. Para você sorrir com confiança, escolha Ita Clinic. Conheça todos os serviços pelo Instagram, @clinicaItaClinic. Agende pelo WhatsApp 35 99948 8408. Em Itajubá, na rua Dona Maria Carneiro, 344. Em Maria da Fé, rua Arlindo Zaroni, 126. Você merece o melhor. Você merece Ita Clinic. Rádio das melhores promoções. Max FM. Hashtag fica a dica. Tudo sobre tecnologia. E se liga, hashtag fica a dica no seu rádio, tá no ar. A BYD integra a EA DeepSeek em sistema de direção autônoma de seus carros. A montadora chinesa BYD anunciou que vai integrar a inteligência artificial DeepSeek ao sistema de direção autônoma de seus carros. A tecnologia vai estar presente em 21 modelos da marca, incluindo opções mais acessíveis como o Dolphin Mini. O sistema de assistência à condução chamado God's Eye, ou Olho de Deus, possui 3 versões com diferentes níveis de capacidade computacional e sensores, incluindo câmeras, radares e lidars, que são sensores a laser, como os usados nos iPhones. A versão mais avançada é capaz de realizar manobras complexas e interagir com o ambiente de forma mais eficiente. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Oferecimento. Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui. E Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar o seu espaço mais aconchegante. Descubra o charme da decoração com a Atos Cortinas. Especialistas em transformar ambientes com uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e tapetes. Desde o clássico ao moderno, a Atos confecciona tudo sob medida. Faça seu orçamento pelo Whats 359-9971-2498 ou fixo 35-3621-3127. Rua Eugênio Salles 65, Centro de Itajubá. Instagram @AtosCortinas. Atos Cortinas. Produtos sob medida para deixar seu espaço mais aconchegante. Ótica Maeli, tem bom atendimento pra você. Tem. Qualidade, conforto e bom preço, você encontra aqui. A Ótica Maeli tem o melhor para você na hora da compra dos seus óculos. O melhor atendimento e variedade para todos os estilos é Ótica Maeli. Aqui você encontra uma loja com a qualidade Varilux especialista. São lentes de qualidade e muito conforto. Vem pra Ótica Maeli, a ótica de toda a família pra você de Itajubá e região. Rua Major Belo Lisboa 30, no centro de Itajubá. Que isso, fala. Me calaram. Ah, eu falei, não, você voz. Tá no ar, que tá sem voz. Ah, é o fone que tava ruim. Tava baixo, ó, tava baixo. Ah, ó. Agora tá entendi. Tá vendo? Mas eu vou tirar, você quer que eu ponha alto, eu ponho. Não, aí tá muito alto. Nossa. Nossa. Eu tirei o meu, né, que eu não sou besta. O máximo em rádio, né? O máximo em rádio, em música, em conteúdo. Ai, em locutor, apresentador, porque olha que homem gostoso. Que isso, hein? Que homem gostoso que ai, eu tô. Ai, ai, que homem gostoso que eu tô hoje. Ixi, Maria. Hoje chama não, todo dia, né? Mas é que hoje eu tô mais. Hoje tá diferenciado. Hoje eu tô um pouco acima do padrão. Ai, meu Deus do céu. O que a gente falou que ia fazer? Que a gente ia voltar, depois de um rápido intervalo, sortear e ir embora. E eu menti. É? Eu menti. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tocar uma música. Tá. Aí nós vamos de intervalo e eu falo. Tá bom. É, gente, eu não tenho culpa. Vocês ficam mandando mensagem que eu tenho que ficar lendo aí. Tá tudo atrasado aqui tá a nossa programação. Tá tudo atrasado, é verdade. A culpa é sua mesmo. Eu não tenho nada com isso. Manda da danena, vira no meu pé. Bamba na nada com isso. Manda. Ei, toca minha música aí, vai. Manda zap. Não, a gente não leva nada. Daqui um tempo nós nem vai tá aqui. A não é tão complicada, é só deixar fluir. Veja os beijos, rode a cidade, se apaixone, deixe saudade. Liga pra um amigo, abrace os seus pais, antes que amanhã seja tarde demais. Bora viver como se fosse a última vez. Deixa rolar, que essa noite não vai mais voltar. Fazer valer cada minuto até o amanhecer. Segura minha mão e deixa eu te levar. Segura minha mão e deixa eu te levar. Veja os beijos, rode a cidade, se apaixone, deixe saudade. Liga pra um amigo, abraça os seus pais, antes que amanhã seja tarde demais. Bora viver como se fosse a última vez. Deixa rolar, que essa noite não vai mais voltar. Fazer valer cada minuto até o amanhecer. Segura minha mão e deixa eu te levar. Segura minha mão e deixa eu te levar. Bora viver como se fosse a última vez. Deixa rolar, que essa noite não vai mais voltar. Fazer valer cada minuto até o amanhecer. Segura minha mão e deixa eu te levar. Segura minha mão e deixa eu te levar. Desse mundão a gente não leva nada. Semana de Folia na Ganha Pouco Sapataria. Do dia 24 de fevereiro a 1º de março acontece um verdadeiro desfile de ofertas. Sandálias femininas, adulto e infantis da Vitrine com 20% de desconto. Na compra de dois pares ou mais, ganhe 25% de desconto em qualquer forma de pagamento. E ainda, uma seleção de produtos incríveis com desconto especial. É o bloco de ofertas da Ganha Pouco Sapataria. Aproveite para economizar. Carnaval com folia de preços baixos é no ABC. Picanha bovina resfriada, 58,90 o quilo. Lombo suíno congelado, 21,90 o quilo. Meio da asa seara, pacote 1 quilo, 18,90. Comprar barato é aqui. Baixe nosso app Super ABC e aproveite nossas promoções exclusivas do clube. Pé na estrada com a Via Mundo Fiat. Sua melhor viagem começa agora. Super troca da correia mais tensor dos motores 1.4 de 590 por 3 vezes de 143,34. Não fique de fora. Aproveite essa oportunidade que só a Via Mundo Fiat oferece. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio das melhores promoções. Max FN. A Forte Larme está de endereço novo. Agora você pode ter em sua residência, comércio e indústria a melhor segurança eletrônica da região. Forte Larme. Sistema de alarme importado, monitoramento, serviço de vistoria com plantonista 24 horas e relatórios mensais. Temos cerca elétrica, automação de portões, cerca concertina, interfones e vídeo porteiro. Forte Larme. 3622-3835. Rua Próspero Sanches, número 120, bairro São Vicente. Próximo ao Mercado Municipal. Seus óculos estão na Ótica Boa Vista, onde você encontra uma grande diversidade de armações e os mais bonitos óculos de sol e ainda o melhor preço da praça. Confeccionamos seus óculos com a mais alta precisão e técnica. Trabalhamos com lentes Zeiss, Hoya, Stiles e somos Varilux especialista, o que proporciona a você, cliente, uma alta confiabilidade e melhor preço. Estamos no calçadão de Itajubá, Rua Doutor João de Azevedo, 646 Centro. Telefone 3622 0774. Whats 988713102. Ótica Boa Vista, há 24 anos, onde você, cliente, está sempre em primeiro lugar. Na hora de fazer suas compras, pense na melhor qualidade. Supermercado Pilar é o melhor lugar pra você comprar. Supermercado Pilar, melhor atendimento. Supermercado Pilar, pra você, muito mais qualidade, muito mais variedade. Supermercado Pilar. Mais uma vez, o app número 1 de Itajubá sai na frente. Chegou a nova categoria de carros elétricos do aplicativo Itacar, o Ita Elétrico. Com carros 100% elétricos, agora você pode viajar com muito mais conforto e ainda contribui com o meio ambiente. Baixe o aplicativo Itacar agora mesmo na Google Play ou App Store e experimente a nova categoria exclusiva do app número 1 de Itajubá, o Ita Elétrico. Saideira do nosso Conta Tudo nessa terça-feira. Bora falar de uma coisa que acontece muito no carnaval, que é o quê? Golpe. Ai, quem nunca, né, caiu num golpe ou quase caiu num golpe. E menino, é tanta gente que me liga, ai, você ganhou não sei o quê. Nossa, o que eu já ganhei de coisa, se fosse de verdade, não, eu não tava nem aqui. Eu também, menino. Eu tava, era longe. Pois é. Ó, já teve gente que se passou por meu primo. Oi, prima. Tudo bem? Mas que primo? Primo semana da semana passada, meu pai falou, você mudou de número? Por que que você me chamou naquele outro número lá? Falei, é lá ele. Lá ele, ó. O golpe tá aí. Cai quem quer. E o Rodrigo Faro tá querendo, cara. Pois é, gente. Ele foi alvo de uma tentativa de golpe bancário. Ah. E o golpe, gente, achei assim, profissional. Viu? Audacioso. Né? Olha, o Rodrigo Faro é um empresário, né? Tem muita coisa e tal. E aí ele recebe uma ligação. Olha lá, a história foi boa. Ele recebe uma ligação do suposto advogado do escritório dele, dizendo: ô, Faro, tudo bom, queridão? Ô, você ganhou um processo, você viu lá, caiu dinheiro pra você da ação? Aí ele, quê? Tô sabendo não. Oi? Não, mas já caiu dinheiro? E aí, nisso, ele tá gravando a tela. E aí, aparece o criminoso, já, numa chamada de vídeo, né, o suposto advogado. Falou, não, ó, compartilha a tela do celular aí comigo, a gente vê junto, porque aí tem que habilitar pra poder anexar aqui no alto do processo, pra poder não sei o que lá. Uma cara de golpe demais, não, isso aí, gente. O Faro tá com uma carinha de... É mesmo? Vou cair. Eu acho que eu vou cair aqui. Ó, gente, compartilhar a tela. Ai, não, compartilha... Isso não existe. Ele vai entrar no seu banco com a pessoa olhando. Entrou no banco, hein? Inclusive era aquele Banco Bra lá, aquele lá. E aquele, o vermelho do rico, né? É, aquele lá, isso, o Prime. Eita, Rodrigo Faro, menino, achei que você era mais, né? Mas ó, ligado. Acho interessante ele ter compartilhado essa história pra alertar muita gente, né? Porque, ó, você pensa, o Rodrigo Faro é um cara estudado, um cara inteligente. É. Quase caiu num golpe porque realmente é muito bem feito. Você sabe que ele deu uma entrevista e ele falou que ele só percebeu que era um golpe quando ele entrou no banco e viu que não tinha caído nada do que o advogado falou que caiu. Aí ele acho que acendeu um alerta. Tipo, meu, o que é isso? O cara tá me enrolando aqui. É, então, e é esquisito, gente, né? Um papo estranho. Com certeza, tem que tomar muito cuidado. Ó, nada no mundo vem assim de maneira tão fácil, viu? É, e esses papinhos, não, acessa aí a sua conta, abre lá o aplicativo, isso, me passa o código, não sei o quê. Ó, duvida sempre que... Ah, é. Esse negócio de WhatsApp, me passa o código que apareceu no seu WhatsApp. Não passa não, Deus, gente, me livre, olha, se quiser me dar alguma coisa, me dá um Pix. Com certeza. E eu, a única coisa que eu te passo é a chave Pix. Chave Pix. De preferência aleatória, hein? Não, né? Vai passar o CPF pra ninguém não, pelo amor de Deus. É isso aí. Conta tudo, conta tudo. Máximo em rádio. Estamos de volta por aqui, porque é coisa rápida, coisa ligeira, Guinho. Papum. Quem tá levando cinquentinha de Pix e de quebra ainda leva combo da Barraca da Família, valendo o combo, levando dois passeios mais refri, vem no combo. Olha, belezura, hein? Falei, embolei e não falei nada, né? O combo vem dois pastéis mais refri. Pronto, agora saiu. Agora sim. Ufa. Pô, tá de sacanagem mesmo. Tá viajando, tá de meu. Brincadeira, né, bicho? Pô. Tá viajando, né? Caraca, meu irmão. É, isso daí é que eu preciso me concentrar, amigo. Nervoso. Eu preciso de concentração. Pra quê? O que que acontece? Não, porque às vezes a gente fica desconcentrado, entendeu? Fica. A gente precisa concentrar. Eu acho de verdade que eu tô precisando de férias. Você tá precisando de férias. Férias. Você quer que eu soletre? Por favor. Férias. F-I-L-I-P. Férias. Chama o bombeiro. Ixi, Maria. Vamos lá. É pra que eu tô meio desconcentrado. Ah, você tá nervoso. Tá. Vamos sentindo. Lá. Quem tá levando? Cinquentinha de Pix, mais o combo da barraca da família. Presentaço da Max. Final do telefone 2524. Olha só, hein? 2524. Renan Franklin de Itajubá. Olha que beleza. Parabéns, Renan. Renan Franklin de Itajubá levando aí o cinquentinha de Pix, mais o combo da barraca da família. Será que ele tá ouvindo? Ô, oh, que coisa boa, hein? Quem será que gosta? Ele tá ouvindo agora pra comemorar e já mandasse, ei, ganhei. Com certeza, deve estar assim. Mas tá online, né? Tá online. Oi, deve estar conversando com os machos, né? Sem vergonha. Tá online, mas tá mandando coisa errada pra turma. Tá mandando pack de pezinho. Tá mandando pack de outra coisa, menino. Tudo que ele tá querendo nesse momento é uma chupada no dedão. Igual o Matheus Vargas ganhou. Perdeu a Ariane por causa de uma chupada no dedão. Já acho que não, tá, não tá ouvindo, não, que não mandou mais nada aqui. Ou tá tomando ocupado. Chupada no dedão agora e não quer responder, né? Estão chupando até a mão dele que não pode nem responder. Elaiá! Lá ele! Então tá aí, quem levou foi Renan Franklin de Itajubá, final do telefone 2524. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta. Amigo, quase uma hora da tarde, você já percebeu? Pelo amor de Deus, aí, né? Ele mandou um oi. Vixe, Maria. Tá conversando, ele aí se tava conversando com os machos, né? Sem vergonha. Sem vergonha, salafrário. Vai, Dindinho, tamo de olho em você. Não só nós. Eu fiquei sabendo também que a Polícia Federal também tá aí, viu? De olho em você também. Você toma cuidado, viu, Renan? É Renan mesmo o nome dele? Renan Franklin. Você toma cuidado, viu, Renan? Polícia Federal também tá de olho em você aí, me falaram. Agora nós vamos fazer o Pix pra sua conta? Eles vão ver essa movimentação altíssima. Ai, ai, eles ai. Eles vão atrás do C, viu? Ver o que tá acontecendo. Ela e a meio de 48. Ixi, meus amores, amanhã a gente tá de volta. Gui, uma hora da tarde praticamente. Ah, tá de sacanagem. Ou seja, né, o nosso programa passou a ser de 3 horas. De 3 horas. Começa às 10, termina 1. É isso. É. A gente só não fala pra aumentar o programa até 1 hora da tarde, porque aí vai virar obrigação, né? Aí a gente não vai querer ficar até 1 hora da tarde. Não vai, aí fica ruim. Mas como não é obrigação, aí a gente fica. É verdade. Agora, se fosse obrigação, eu já ia falar, sai fora. Sai dessa, irmão. É, me obrigar. Eu quero ver me obrigar. Eu ando calendo, chapa. Aí mostra o contrato, né? Fala, vai ficar até 1 hora. Aí realmente, Meus amores, beijo no coração, espero vocês lá no Insta, @fefelocutor. Boa. E eu, @IgorMuniz, Igor com H. Igor Muniz e Fefe Locutor lá no Insta. Ó, boa. Um beijo no coração, tchau pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, amiguinho. Tchau, turma. Um beijo. Uma chupada no seu dedão. Outra pra você. Tchau. Você ouviu? Manda zap. Manda zap. De volta amanhã, aqui na Max FM. Passa a noite acordado pensando em você. Quando te vejo, fico todo entabulado, com um sorriso disfarçado pra você não ver. Mas quem eu tô tentando enganar, se o meu coração só chama o teu nome? Tô com a vontade louca de te abraçar. Acaba logo com esse medo e vem me amar. Só sei que isso é amor. Vem me amar, vem pra mim. Sem você não sei quem sou. Vem me amar, vem pra mim. Só sei que isso é amor. Na Max. FM. Não precisa nem de protetor solar. Aqui é só curtição. Coração desativou você. Faz tempo que eu não sei o que é sofrer. Acabou. Tem mais de mês que eu não te chamo de amor. Apague nossas fotos da lixeira. Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira. Demorou, mas te esqueci. Até que enfim eu te arranquei de mim. Eu te arranquei de mim. Tô zero saudade de você. Tô zero vontade de te ver. Mas não liga, senão o coração ativa. Tô zero saudade de você. Tô zero vontade de te ver. Mas não liga, senão o coração ativa. Se aperta no beijo, eu ligo pra maior Maraísa. Desativou você. Faz tempo que eu não sei o que é sofrer. Acabou. Tem mais de mês que eu não te chamo de amor. Apaguei nossas fotos da lixeira. Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira. Demorou, mas te esqueci. Até que enfim eu te arranquei de mim. Eu te arranquei de mim. Tô zero saudade de você. Tô zero vontade de te ver. Mas não liga, senão o coração ativa. Tô zero saudade de você. Tô zero vontade de te ver. Mas não liga, senão o coração ativa. Tô zero saudade de você. A violência sexual contra crianças e adolescentes é assim, silenciosa, mas deixa sinais. Se um adolescente ou uma criança tranquila está agressiva, irritada ou sem vontade de fazer nada, fique atento. Ela pode estar sendo vítima. Se suspeitar de algo, disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Que estava bom, ficou ainda melhor. Liquida Verão Lion Moda Masculina. A loja toda em liquidação. 40% off no dinheiro ou Pix. É a loja toda com 40% de desconto. Calças, blusas, bermudas, acessórios. É a loja toda. A hora de economizar é agora. Rua Francisco Maceli, 275, no centro de Itajubá. Lion Moda Masculina. A liquidação do verão. All around you. Quer presentear e não sabe com o quê? Morana Acessórios. Os mais lindos brincos, colares, pulseiras e acessórios de ótima qualidade que possuem um banho exclusivo com preços a partir de R$39,90. E você ainda pode ganhar frete grátis e cashback. Morana Acessórios. Na Praça do Banco do Brasil, em Itajubá. No Instagram, @morana.itajubá. WhatsApp 988850550. Morana Acessórios. Autoridade em acessórios. Carnaval com folia de preços baixos é no ABC. Picanha bovina resfriada, R$58,90 o quilo. Lombo suíno congelado, R$21,90 o quilo. Meio da asa seara, pacote 1 quilo, R$18,90. Comprar barato é aqui. Baixe nosso app Super ABC e aproveite nossas promoções exclusivas do clube. Se os pneus do seu carro estão lhe deixando na mão, a Pneusul é a solução. Pneus novos e recalchutados, serviço feito com dedicação. A Pneusul tem tudo pra você, tudo que seu carro precisar. Serviço, garantia e qualidade, Pneusul em primeiro lugar. Pneusul trazendo Sul, Avenida BPS 44. Telefone 36220437. WhatsApp Max 988220959. Participe! Max FM. A Ganha Pouco Outlet está repleta de novidades. Calçados adulto e infantil, feminino e masculino com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar? Vem pra Ganha Pouco Outlet. Estamos te esperando de portas abertas. Ganha Pouco Outlet, Rua Miguel Braga, 217, próximo a Ganha Pouco Sapataria. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir, haha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Itajubá, na rua Aureliano Chaves, 173. Agende a sua avaliação. Ligue ou deixe sua mensagem no WhatsApp 998727060. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Ai, ai, meu coração. Não, de novo não. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, entreguei. Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei.

necessário para começar essa nova etapa da sua vida. Vem pra Joca. Produtos para toda a família, reunidos em um só lugar. Aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 988340136. No Sicredi, ser associado não é só ter soluções financeiras. É conhecer, decidir e transformar. Aqui você tem com quem contar. E a sua participação é importante para construirmos uma cooperativa melhor e uma sociedade mais próspera para todos. Associado, participe da Assembleia da sua cooperativa. Acesse fundação.sicredi.com.br/assembleias e saiba mais. Não é só decidir, é a nossa cooperação fazendo a diferença. Digital. Onde você estiver. Max FM. Carnaval com folia de preços baixos é no ABC. Picanha bovina resfriada, 58,90 o quilo. Lombo suíno congelado, 21,90 o quilo. Meio da asa seara, pacote 1 quilo, 18,90. Comprar barato é aqui. Baixe nosso app Super ABC e aproveite nossas promoções exclusivas do clube. Se os pneus do seu carro estão lhe deixando na mão, a Finisul é a solução. Pneus novos e recalchutados, serviço feito com dedicação. Sul, Avenida BPS 44. Telefone 36220437. Aqui na Via Mundo Fiat, sua fidelidade vale mais a cada quilômetro. Com o cartão Fidelidade, você ganha descontos progressivos para cuidar do seu carro nas revisões. Via Mundo Fiat, a sua marca. Desacelere, seu bem maior é a vida. Já conhece nosso site? Acesse maxfm959.com. Max FM. A Fire Baterias tá de cara nova. Junto com essa super novidade, tem também uma super promoção. Todos os modelos de bateria, agora com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Scanner de última geração para analisar a qualidade. E socorro de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. E no domingo, das 7 às 14 horas. Você não pode ficar de fora. Garanta já a sua. Fire Baterias. Qualidade, variedade, preço justo e o melhor atendimento é no restaurante Paladar. Se delicie com o nosso prato feito, self-service sem balança e os deliciosos marmitex. E se for o prato do dia, seu marmitex sai por R$10. E atenção, temos cartão fidelidade. A cada 12 marmitex você ganha um. Além de pacotes com 5% de desconto. Restaurante Paladar, aberto de segunda a sábado na Rua Major Belo Lisboa, bem no centro de Itajubá. Conheça a Clínica Pesh. O seu destino para a excelência em dermatologia clínica, estética, tricologia e transplantes capilares. Pioneiros na região, oferecendo um centro cirúrgico dedicado a proporcionar os melhores resultados em transplantes capilares e de sobrancelha. Rua Gastão Goulart de Azevedo, número 130, no bairro Pinheirinho. WhatsApp 999139243. No Instagram, arroba Clínica Peixes. Venha viver uma experiência Peixes. Tenta se bater, você é de casa. O supermercado que você mais ama, agora também com uma super novidade. No supermercado Pilar, você pode levar para casa o melhor da comida mineira e japonesa, fresquinha e feita na hora com ingredientes naturais e sem conservantes. Conheça na Avenida Doutor Vicente Sanches, 86, Varginha. É rápido, é fácil, é supermercado Pilar. Quer um espaço exclusivo e acolhedor para o seu evento? Na Toque Eventos, o salão é só seu e o cardápio é 100% personalizado, seja para confraternizações empresariais, aniversários ou casamentos. Toca Eventos, conforto, sabor e aquele toque mineiro que faz toda a diferença. Fale com a gente pelo WhatsApp 359-9232-3000 e reserve já a sua data. Toque Eventos, o espaço perfeito para o seu evento especial. Siga a gente no Insta da Max. Arroba MaxFM959_. Max FM. Viagem estressante aí, um calor, né? Vixe, tempo seco lá fora. Carro sem ar-condicionado, banco apertado. Viagem de mais de 4 horas. Para de passar sufoco na hora de viajar. Copercar Comfort, o conforto que você merece na sua viagem. Carros confortáveis, espaçosos, com ar-condicionado. Eita, viagenzinha boa, Su.

com nós dois lá. De volta a ser planeta com nós dois lá. Entre nossos risos e tretas, espinhos e violetas, nossos momentos de loucura, um tanto quanto caretas. Cê querendo mudar de vestido e eu querendo mudar de planeta. Cê desiste de sair de casa, esquece o vestido e bota minha peita. Ainda diz que não faz comigo, namorar vou comprar uma luneta só pra te ver toda arrependida, pedindo carona pra qualquer cometa. E tá com saudade do teu neguinha, também tô com saudade preta. Mas saudade não é coisa que mata, só vendo a lembrança dentro da gaveta. Já comprei a nave, eu já peguei a chave, quero saber se você vem me amar nesse espaço tão doido que eu inventei. E bora pra Mercúrio só pra ver qual é. Com férias em Netuno só pra relaxar. Noivado em Saturno, economizo anel. Casal do ano eleito pela NASA. E a gente fica amigo de algum ET. E ele nos apresenta o sistema solar. Plutão não é mais planeta, mas cê pode crer que volta a ser planeta. Casal do ano eleito pela NASA. E a gente fica amigo de algum ET. Ele nos apresenta o sistema solar. Plutão não é mais planeta, mas cê pode crer que volta a ser planeta com nós dois. Planeta com nós dois, yeah. 959, o máximo em rádio, Max FM. Economizar é com Clube Bretas. Baixe o app e aproveite vantagens exclusivas. Banana prata ou laranja, pera, 4,98 quilo. Melão, abacate ou maçã, 5,98 quilo. Cebola branca, batata doce, o quilo. Ou coco verde, unidade, 2,98. Costela bovina, 22,99 quilo. Mussarela do Luiz, 34,90 quilo. Creme de leite, pera, canjuba ou semil, 200 gramas, 2,99. Leite condensado, triângulo mineiro, 395 gramas, 4,69. Papel higiênico, mimo com 12 rolos, 14,90. Clube Bretas, se identificou, economizou. Um, dois, feijão com arroz. Arroz e feijão tem que ser Império. Nutris selecionados. Arroz e feijão Império. Tradição e qualidade, sua mesa. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império é mais sabor na sua mesa. Com a qualidade Renault Lisboa. Arroz e feijão tem que ser Império. Moto nova, peças de reposição e acessórios originais. Honda Moto Geral. Só na Honda Moto Geral você garante seu veículo zero quilômetro com parcelamento facilitado em até 48 vezes. Ou ainda através do consórcio nacional Honda, com parcelas que cabem no seu bolso. Tá esperando o quê? Honda Moto Geral. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 800. Fone 3623-1313. Itajubá. No trânsito, escolha a vida. Alô, povão, agora é sério. Vai viajar nesse carnaval. Tome cuidado, preste atenção. Compre suas peças com o selinho, pra você não ficar na mão. A confiança que você precisa. Somos a Oncominas. Fundada há 3 décadas, somos uma das empresas da saúde mais admiradas do sul de Minas. Atuamos em 7 cidades, oferecendo atendimentos e tratamentos com humanização e excelência técnica em oncologia clínica, pediátrica, hematologia e radioterapia. Saiba mais no site oncominas.med.br e redes sociais. Oncominas. Trabalho pela vida. O mundo está à beira do caos. e um novo Capitão América precisa enfrentar a maior ameaça de sua vida. Sam Wilson está no centro de um conflito global e precisa agir antes que seja tarde demais. Capitão América, admirável mundo novo, hoje no Cineá. Compre seu ingresso em cineá.com.br. Cineá, você merece o melhor. Verifique a classificação indicativa. Moderna, ousada, digital. Onde você estiver. Max FM. E você aí, já andou de trem em Itajubá? O aplicativo de mobilidade 100% mineiro. Corridas a partir de 9,50. Isso mesmo, corridas a partir de 9,50. Baixe agora o Trem Mobilidade, o melhor aplicativo de Itajubá. Não perca tempo para se locomover com conforto, segurança e economia. Corridas a partir de 9,50. A Fire Baterias está de cara nova. Junto com essa super novidade, tem também uma super promoção. Todos os modelos de bateria, agora com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Scanner de última geração para analisar a qualidade. E socorro de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. E no domingo, das 7 às 14 horas. Você não pode ficar de fora. Garanta já a sua. Fire Baterias. Não deixe a hora atrapalhar suas compras. Pelo site ou pelo app do Supermercado Pilar, você garante sua compra em um clique. E tudo isso na palma da sua mão. E ainda ganha frete grátis na primeira entrega. Legal, né? Acesse agora mesmo e faça suas compras. www.supermercadopilar.com.br ou app Supermercado Pilar. Tá na loja? Tá no app, tá no site. Supermercado Pilar, o seu supermercado online de Itajubá. WhatsApp Max 988220959. Participe! Max FM. Agora na Max. Empreendedoras no ar. Com a mentora de negócios, Larissa Gignon. Oferecimento Marketplace Empreendedoras. Empreendedoras no ar. Olá, aqui é a Lana Lista, sua mentora para negócios. E estou aqui para responder a sua pergunta. Agora uma pergunta bem legal da Bruna, hein? Como que eu faço para medir o desempenho do meu negócio, Lari? Bruna, existe o que a gente chama de KPI. São índices para você entender se o meu negócio tá indo bem, se tá indo mal, se tá dando lucro, se a receita tá bacana. E aí tem vários índices. Então depende do que você quer ver. O importante é eu saber que sem dados, eu não consigo medir nada. Eu não consigo saber se a minha empresa está indo bem ou está indo mal. Às vezes a gente acha que tá indo mal, mas não está. Então é muito importante você ter os dados da sua empresa e utilizar ou sistemas, ferramentas, ou até mesmo que seja no papelzão aí que muita gente ainda usa, mas é importante você sentar no final do mês e olhar para os números. E se você tem alguma dúvida, pode mandá-la aqui para o Instagram da Max, @maxfm959_, ou lá no @la.analista, o meu Instagram pessoal. Você ouviu Empreendedoras no Ar. Oferecimento Marketplace Empreendedoras. Empreendedoras no Ar, de volta a qualquer momento. Instituto Moreira Vasconcelos, Estética e Saúde. Realçamos sua beleza com elegância. Fazemos harmonização facial, secagem de vasinhos, tratamentos para manchas, limpezas de pele, massagem, relaxante e muito mais. Rua Maria Mauá de Galhardo, 254, Morro Chique. Próximo ao Hospital Escola, com muita comodidade para os pacientes estacionarem. No Insta, @IMVEstética. Agendamentos pelo WhatsApp 35 99129 5645. Instituto Moreira Vasconcelos. Venha ter seu momento aqui. Você chega assim do nada, ilumina meu caminho, toma conta da parada de um jeito especial. Gratidão, valeu destino por trazer você pra mim. Alegria que faltava, algo que eu jamais senti. De repente o malandro virou só mais um bobão apaixonado, refém dessa paixão que é tão bom sentir. Já contei pros meus amigos que me encontro totalmente namorado. Me chamar de namorido que eu te chamo de amor, de amor. Encontrar para o mundo. você chega assim do nada, ilumina meu caminho, toma conta da parada de um jeito especial. Gratidão, valeu destino por trazer você pra mim. Alegria que faltava, algo que eu jamais senti. Essa paixão que é tão bom sentir. Já contei pros meus amigos que me encontro totalmente namorado. Me chamar de namorido que eu te chamo de amor. De amor. Chega assim do nada, ilumina meu caminho. A rádio das melhores promoções. Max. Álcool não pode faltar. Gente querendo embriagar e rasca esses alto-falantes. Sistema que é direto da fonte. Nós tem plantação de churrasco, que é peixe, nós pesca no lago. Aqui nunca vai faltar nada, mas planta cana e a cevada. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Churrasco e moda unilio, pode acostumar com nós. Vai acostumando aí, filho! Álcool não pode faltar. Gente querendo embriagar e rascar esses alto-falantes. Sistema que é direto da fonte. Nós tem plantação de churrasco, que é peixe, nós pesca no lago. Aqui nunca vai faltar nada, nós planta cana e a cevada. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Abre é top, abre é chique, abre é show, abre é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Abre é top, abre é show, abre é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Acostumar com nós. Churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Max FM, a sua companhia máxima. Me pega pra fazer amor, me ilude com jeitinho que eu vou. Se tiver love com pegada, não nego por nada, eu vou. Vitória Ponte, Melody. Aquela pessoa que eu quero, mas só quer fazer amor. Oh, oh. Ele me chama pro quarto, subconsciente diz não, não vou, não vou. Beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou. Foi de aspas, mas valeu. Se valeu. Eu senti o beijo seu. Foi de aspas, mas valeu. Foi no canto da boca. Voltei no tempo em que eu era seu. Sentir o beijo seu. Foi de aspas, tava bom, ficou ainda melhor. Liquida Verão Lion Moda Masculina. A loja toda em liquidação. 40% off no dinheiro ou Pix. É a loja toda com 40% de desconto. Calças, blusas, bermudas, acessórios. É a loja toda. A hora de economizar é agora. Rua Francisco Macelli 275, no centro de Itajubá. Lion Moda Masculina. A liquidação do verão. Ainda dá tempo de entrar em forma pro carnaval. Aproveite a Biofolia e comece a treinar na Biofísica pagando apenas R$1. Isso mesmo. Apenas R$1 e você ainda tem acesso a todos os benefícios do plano Sangue Verde. Estrutura completa, cadeira de massagem, traga seus amigos para treinar de graça. E tudo isso com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Fique em forma para o carnaval com a Biofísica. Entre em contato agora pelo 359-9736-7479. Ou compre direto pelo site. O maior carnaval de Minas está chegando. Bloco do Urso 2025. As maiores atrações estão aqui. Alok, Zé Neto e Cristiano, Hugo e Guilherme, Denis DJ, Monobloco e o maior domingo de carnaval do Brasil com Ivete Sangalo e Léo Santana. Bloco do Urso 2025. Seu melhor carnaval é aqui. Informações, blocodourso.com.br. Max F. Atenção comerciantes e empreendedores de Itajubá. Quer dar um destaque especial ao seu negócio e atrair mais clientes? Anuncie com a Rumo Comunicação. Outdoor disponível na movimentada Avenida BPS, próximo ao Parque da Cidade e na Avenida Henriqueto Cardinale, na Varginha. Anuncie também na revista Guia da Mantiqueira e tenha visibilidade garantida para o seu público e a oportunidade de fortalecer sua marca. Ligue ou envie um zap para 992258832. Não perca essa chance. E se você ganhasse num sorteio, o que precisa para tirar a reforma do papel? A 3G Terraplanagem te ajuda. Basta entrar no Instagram @3G Terraplanagem, ler toda a orientação e já estará concorrendo a 2,5 metros cúbicos de brita ou 2,5 metros cúbicos de areia ou ainda 2 bonés da 3G Terraplanagem. E o melhor comentário ganhará 2 horas de retroescavadeira. Corre pro Insta e participe @3G Terraplanagem. O resultado sai dia 28 de fevereiro. 3G Terraplanagem. Real Motos Itajubá. Só aqui você encontra entrada facilitada com a primeira parcela em até 90 dias. Carros periciados e revisados. 90 dias de garantia e a melhor avaliação do seu usado na troca. Chama no WhatsApp para saber mais. 35-988-21-1182 ou 35-998-51-4129. Rua Jorge Braga 343, bairro Avenida. Real Motos Itajubá. Aproximando você do seu sonho. A rádio das melhores promoções. Max FM. Calor demais por aí? Resfrie seu ambiente com ar-condicionado da BMMD Soluções. A BMMD Soluções oferece tudo o que você precisa para o conforto do seu lar. Instalações de ar-condicionado e instalações elétricas, materiais de refrigeração, hidráulicos, elétricos e ferramentas. Saiba mais no Instagram, @BMMD Casa e Construção 2025. Avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, 859, São Sebastião, em Itajubá. BMMD Soluções. Tá precisando fazer aquela compra do mês e tá sem tempo? Que tal um supermercado que, além de ter tudo o que você precisa, ainda entrega pra vocês Supermercados Alvorada? Aqui você tem economia e ainda entrega no conforto de sua casa. Diz que entrega 35-3629-0031 ou 35-99845-0155. Não perca tempo, sua compra certa está no Alvorada. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia. Max, all around you. Boca do caboclo, pode ver que cê não enjoa. Pois viver bem é comer comida boa. Tem feijão tropeiro, torresminho e feijoada. Tem parmegiana, farofa e vaca atolada. Tem escondidinho, couve e filé mignon. Comida mineira, pode ver que sempre é bom. Boca do caboclo, pode ver que cê não enjoa. Pois viver bem é comer comida boa. Lojas em Itajubá e Pouso Alegre. Aonde na geral? Precisando de peças? Procurando uma promoção? Na Itapeças, toda loja em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Lá você encontra peças e tintas para seu veículo. Corre lá, não deixe passar. Ligue 3622-1999. WhatsApp 99701-3756. Itapeças, Avenida José Manuel Pereira, 435. Siga a gente no Insta da Max. Arroba MaxFM959 _. Max FM. Bem viver. As melhores dicas para uma vida melhor. Bem viver. Hoje aqui no Bem Viver eu falo de obesidade. Um novo estudo retrospectivo mostra reduções significativas nas taxas de mortalidade por diversas causas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica em comparação com participantes não cirúrgicos com obesidade grave. Os dados são de um amplo estudo com até 40 anos de acompanhamento, publicado no periódico Obesity, a principal revista científica da Sociedade de Obesidade. O estudo também aponta evidências que sugerem aumento do risco de morte por doenças hepáticas crônicas, além de taxas mais altas de mortes por suicídio em pacientes mais jovens que fizeram cirurgia bariátrica em comparação com participantes não cirúrgicos. Os autores do estudo observam que os achados podem levar a uma triagem psicológica pré-cirúrgica mais minuciosa e ao acompanhamento pós-operatório. Bem viver. Bem viver, com as melhores dicas para uma vida melhor. Bem viver. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunto se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perder. O que rolou comigo e os tubarões? Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar. O que rolou comigo e os tubarões? Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou pousar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Alô? É o verão que tá chamando? Max FM. Fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos Deus a felicidade. Correm nos meus dedos longos os versos tristes que me vêm. Entrego, já me dá contentamento. Pode ser que até amanhã, cedo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros, esconder minha. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do mato da ceiba um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros, esconder minha tristeza. Essa aqui eu venho. Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vem lá. É ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. É ver que toda essa engrenagem, você gosta, né? Já sente a ferrugem lhe comer. Canta aí, canta aí, bebê! Diz! E eu, vida de gado, povo marcado e o povo feliz. Canta forte, canta forte, vem, vem! Yeah! Oh, povo marcado, povo feliz! Yeah! Oh, vida de gado! O povo marcado, povo feliz! Fala! Verão na Max FM. Eu tô com a fama de quem terminou e saiu por cima, mas eu tô por baixo, é pura falsidade minha. Tô com um sorriso engessado na minha boca, se eu esquecer de rir, cai gota no olho. Esse povo acredita em tudo que vê. Fingir é diferente de esquecer. Se eu sumisse toda vez que a saudade no meu olho escorreu, opa, cadê eu? Opa, cadê eu? Se eu ficasse invisível toda noite que meu beijo quis o seu, opa, cadê eu? Engessado na minha boca, se eu esquecer de rir, cai gota do olho. Esse povo acredita em tudo que vê. sentir é diferente de esquecer. Me ajuda, vai. Se eu sumisse toda vez que a saudade no meu olho escorreu, opa, cadê? Se eu ficasse invisível toda vez que meu beijo que no seu, opa, cadê? Mais ousada. Max FM. Eu nunca tive medo de montanha-russa, mas do jeito que você tá me olhando assusta. Eu já não sou o mesmo, é que essa fase adulta é menos frio na barriga e mais medo de altura. E a gente não pula por medo de cair, não mergulha por medo de afogar. A gente não ama por medo de sofrer, mas não vive enquanto não amar. Então me ama, ferra minha vida e faz uma borboleta na minha barriga. Então me ama do jeito que quiser. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Então me ama, ferra minha vida e faz voar borboletas na minha barriga. Então me ama do jeito que quiser. Hoje eu te quero mais menina e menos. A gente não ama por medo de sofrer, mas não vive enquanto não amar. Então me ama, ferra minha vida e faz o borboletas na minha barriga. Então me ama do jeito que quiser. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Então me ama, ferra minha vida e faz o borboletas na minha barriga. Então me ama hoje eu te quero mais menina. Coração acelerando, razão em marcha ré. Se amadurecer demais a gente cai do pé. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Coração acelerando, razão em marcha ré. Se amadurecer demais a gente cai do pé. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Então me ama do jeito que quiser. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Então me ama, ferra minha vida. Então me ama do jeito que quiser. Hoje eu te quero mais menina e menos mulher. Mulher, mulher. O presidente Lula confirmou em pronunciamento em rede nacional o pagamento do Pé de Meia aos estudantes beneficiários do programa. Os valores começam a ser depositados hoje, porém, fora do que está previsto no orçamento. O orçamento de 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso, o que já limita as despesas do governo neste começo de terceiro ano de mandato. Ainda que estivesse liberado, contudo, o orçamento corrente não contempla o programa estudantil. Fique por dentro.

Boa tarde a você na sintonia dos 95.9 dessa rádio maravilhosa. Hoje é o quê? Terça-feira, 25 de fevereiro, agora 2:07, já naquele pré-esquenta de carnaval. É ou não é? Eita, coisa boa pra você que vai curtir o carnaval este ano, vai viajar, atenção, hein? Cuidado na estrada, atenção pra não cair em golpe, certo? É isso. Bom, carnaval chegando por aí, a gente já tá agitando geral com muita música bacana, aquelas pinceladas no meio da programação. Então, nossa tarde está começando nesta terça-feira com muita música boa, com fofocas, notícias, novidades, tudinho pra você embalar sua semana muito bem. Um alô especial pra todo mundo que tá na sintonia agora da Max FM. O meu muito obrigado pela sua companhia. A gente vai seguir junto. Eu, Tani, sigo contigo agora nesse embalo do Tarde Máxima até as 5 da tarde. Depois das 5 às 7, tem o Pede Aí com um prêmio bem bacana pra você. É só ficar ligadinho na Max. E a gente vai jogar o astral pra cima com a nossa música. Vambora, Tarde Máxima tá começando. Na Rádio Max FM, o dia vai brilhar. Com a Tani no ar, você vai se animar. Ligado no Tarde Máxima, não pode vacilar. Cada som na frequência é pra fazer dançar. Na tarde que promete só alegria, com a Tani no comando, é pura sintonia. Deixa o som invadir sua rotina, trazendo hits na nossa trilha. É Tarde Máxima, tudo vai rolar. Com a Tani no microfone, é festa no ar. Na Rádio Max FM, você vai curtir. A Tarde Máxima é onde eu quero estar. No carro, no sofá ou a caminho, na Max FM, Tani é seu destino. Com os melhores sons, não há desatino. Tarde Máxima é o seu hino. E a sua tarde nunca mais será igual. Com a Max FM, o som é sensacional. Com a Tani ao vivo, tudo é natural. Tarde Máxima é o nosso ritual. É Tarde Máxima, tudo vai rolar. Com a Tani no microfone, é festa no ar. Na Rádio Max FM, você vai curtir. A Tarde Máxima é onde eu quero estar. É Tarde Máxima, tudo vai rolar. Tarde Máxima começando pra você nos 95.9 dessa rádio maravilhosa, com muita música bacana, música boa, fofocas, notícias, novidades. É só ficar ligadinho aqui na Max. Tarde Máxima tá começando. Tarde. Suas tardes no máximo. Tarde Máxima, Max FM. Eu excluí dos meus stories no dia seguinte. Tomara que ninguém tenha tirado o print. Eu olhando o saldo da conta e pensando, cacete, gastei como se não houvesse amanhã, mas ter. Nós é mestre em beber, nós a tem luxar. O juízo nós tem, só que não quer usar. Sair pra lasca, bebo, dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pra amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo dar uma. Aí é loucura, aí é loucura. Sair da máscara, bebo, dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pra amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo dar uma. Aí é loucura, aí é loucura. Nós dá aula em luxar. O juízo nós tem, só que não quer usar. Sair pra vasca, bebo, dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pra amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo dar uma. Aí é loucura, aí é loucura. Sair pra vasca, bebo, dá trabalho no meio da rua. Aí é loucura, aí é loucura. Liga pra amigo pedindo dinheiro, liga pra ex querendo dar uma. Aí é segue daqui, viu? Já já vem mais música pra você curtir, mas você sabe que quando eu já chego trazendo as nossas fofoquinhas, é pra gente ficar por dentro com tudo que tá rolando no mundo dos artistas. A polêmica entre Neymar e Luana Piovani ganhou um novo desdobramento. Isso porque a Justiça de São Paulo aceitou a queixa-crime do jogador contra a atriz por difamação e injúria. O motivo? Luana chamou Neymar de mau caráter, péssimo pai e escroto, após seu nome ser citado no debate sobre a privatização das praias brasileiras. O caso ocorrido entre maio e junho de 2024 segue em andamento. Aliás, vale destacar que o jogador foi associado à PEC da privatização das praias por ser sócio de uma empresa que pretende transformar parte do litoral nordestino em um Caribe brasileiro. Na Max FM. Fofocas, notícias. E aquele alô pra você. Tarde máxima. Ah, então seu fetiche é esse, né? Entendi. Então tá bom. Me fala aí o que é nós dois. Porque eu mesmo tô entendendo nada. Tem dia que cê dá um grude comigo, mas tem dia que cê some e ninguém te acha. Só você tem o direito de sentir saudade. Cê só me dá o direito de ficar calada. Sua sorte é que cê manja na hora do serviço, pra compensar o tanto que cê dá trabalho. Te ama, tá osso. Cê tem fetiche em me fazer de boba. Cê me pega, me solta, pega. Assim a gente segue com os trabalhos por aqui com muita música boa. Olha só, nosso WhatsApp tá liberado, hein, pra você mandar o seu alô. 8822-0959, 8822-0959, manda o seu recado. Eu quero te dar um recado agora, é o seguinte. Você que tá pensando em trocar de carro em 2025, olha só, Itaprime Veículos pode te ajudar com toda certeza. Lá você encontra carros novos e seminovos, todos revisados e periciados e com as melhores condições do mercado. Você pode passar em uma das duas lojas da Itaprime Veículos, conversar com a equipe, tirar suas dúvidas e sair de carro novo. Uma loja fica no bairro São Vicente, em Itajubá, e a outra no bairro Avenida. Se você tá pensando em carro, tem que pensar em Itaprime. O Instagram da Itaprime, para você conferir as novidades, é @itaprimeveículos. E o seu orçamento você faz no WhatsApp 359-8827-8448. Corre pra Itaprime e seja Prime você também. Torcida Brasil. A possível contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras foi suspensa nas últimas horas. A diretoria do Verdão chegou a um acordo com o Barcelona para comprar o atacante por mais de 150 milhões de reais. Porém, o clube espanhol recebeu uma resposta da La Liga que que não autorizou a operação por questões burocráticas. Segundo o protocolo da entidade, Vitor Roque está emprestado ao Betis e precisaria ser devolvido ao Barcelona, mas a janela de transferências na Espanha segue fechada. O Palmeiras ainda segue confiante, já que a FIFA autoriza que a transferência seja feita se todas as partes estiverem de acordo. Eu sou o Fábio Cardoso e as principais notícias do Verdão você fica sabendo aqui no Torcida Brasil. Brasil. Tarde máxima. Max FM. Essa música tem sentimento demais. Tem sentimento que confunde a gente. Um beijo até encaixa, mas não vai pra frente. Pra gente não foi diferente. Tantos planos pra quê? Eu fiz tudo e você nada. No primeiro bate-boca você bateu asas. Saiu da minha vida na mesma velocidade que falou que me amava. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser trem de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser trem de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Essa foi a última informação. Tantos planos pra quê? Eu fiz tudo e você nada. No primeiro bate-boca você bateu asas. Saiu da minha vida na mesma velocidade que falou que me amava. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quer ser trem de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quer ser trem de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Essa foi a última informação. Essa foi a última informação. Obrigado, gente. Gustavo Moura e Rafael, Poço de BR, a gente vai seguir, viu? Vai seguir com muita música bacana, ainda tem mais pra gente curtir junto. Quero dizer que nosso WhatsApp já está liberado pra você mandar o seu alô, seu recado, sua frase do dia. Fique à vontade. Aliás, uma ótima tarde de terça-feira pra você, 25 de fevereiro. Vamos juntos que a gente ainda tem muito pra curtir por aqui. Baixo, benefícios e qualidade. É Supermercados Alvorada. Pra nós, você vem sempre em primeiro lugar. E é por isso que oferecemos as melhores promoções e benefícios. Supermercados Alvorada. Rua Doutor João de Azevedo, em frente à Praça do Carneiro. E Avenida Padre Lourenço da Costa, 2350. Nossa Senhora de Fátima. Não perca tempo. Sua compra certa é no Alvorada. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia. Agora na Max. Dica Max. Oferecimento Sicredi. É mais do que dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Os recursos para o custeio de inverno já estão disponíveis no Sicredi. Garanta já os recursos necessários para financiar a sua produção agrícola ou pecuária. No Sicredi, você encontra soluções para produções de todos os portes e o apoio de um gerente que entende do seu agronegócio. Visite uma de nossas agências e saiba mais. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você ouviu? Dica Max. Oferecimento Sicredi. É mais do que dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Celebre a metade da semana com estilo. Todas as quartas, das 18 às 21 no Garden Experience, aproveite a promoção imperdível de chopp caipirinha em dobro. Desfrute da refrescância do chopp Gibá Pilsen e a tradição da Brahma, num ambiente descontraído e aconchegante. Garanta sua reserva pelo WhatsApp 359-3621-2363. Avenida BPS 945, no Pinheirinho. Não perca! Garden Experience. A vida é uma experiência única. Já conhece o nosso site? Acesse maxfm959.com. Max FM. O maior carnaval de Minas está chegando. Bloco do Urso 2025. As maiores atrações estão aqui. Alok, Zé Neto e Cristiano, Hugo e Guilherme, Denis DJ, Monobloco e o maior domingo de carnaval do Brasil com Ivete Sangalo e Léo Santana. Bloco do Urso 2025. Seu melhor carnaval é aqui. Informações: blocodourso.com.br. Transforme seu sorriso na Ita Clinic, equipe especializada em facetas, clareamentos, próteses flexíveis, implantes e outros. Para você sorrir com confiança, escolha Ita Clinic. Conheça todos os serviços pelo Instagram, @clinicaitaclinic. Agende pelo WhatsApp 35 99948 8408. Em Itajubá, na rua Dona Maria Carneiro, 344. Em Maria da Fé, rua Arlindo Zaroni, 126. Você merece o melhor. Você merece Itaclinic. Gente, todo mundo sabe que Itacar é disparado o maior app de mobilidade de Itajubá. Todo mundo chama Itacar. Sabe por quê? Temos mais de 15 carros na categoria galera, para até 6 passageiros. Somente na Itacar você encontra mais de 60 motoristas mulheres. Mas o melhor de tudo, a Itacar tem você, porque cliente Itacar é outro patamar. Agora também em Pouso Alegre. Max FM. Um novo conceito em ótica, é na Ótica Popular. Unindo melhor preço e qualidade, é na Ótica Popular. Laboratório próprio, qualidade e garantia. Atendimento diferenciado, parcelamento em 12 vezes sem juros no cartão. É na Ótica Popular, seu óculos com perfeição. Que estava bom, ficou ainda melhor. Liquida Verão Lion Moda Masculina. A loja toda em liquidação. 40% off no dinheiro ou Pix. É a loja toda com 40% de desconto. Calças, blusas, bermudas, acessórios. É a loja toda. A hora de economizar é agora. Rua Francisco Maceli, 275, no centro de Itajubá. Lion Moda Masculina. A liquidação do verão. A rádio das melhores promoções. Max FM. Você sabia que o Trem Mobilidade é o melhor aplicativo de corridas de Itajubá e região? Você pode escolher seu motorista favorito, motorista mulher, adicionar até 4 paradas, pagar com Pix e cartão e ainda com atendimento 24 horas. Demais, né? Esse é o Trem. Mobilidade, agilidade, conforto, segurança e economia. Corridas a partir de 9,50. Baixe agora na loja de aplicativos Trem Mobilidade. Na hora de fazer suas compras, pense na melhor qualidade. Supermercado Pilar é o melhor lugar pra você comprar. Supermercado Pilar, melhor atendimento. Supermercado Pilar, pra você muito mais qualidade, muito mais variedade. Supermercado Pilar. Suas tardes no máximo. Tarde máxima. Parará, Max FM. É o Léo Foguete, o LP. Parará, é o Léo Foguete, o LP. O erro do solteiro é não deixar a fila andar pra frente. O erro do solteiro é trazer o passado pro presente. Não parei de seguir você, não parei de curtir suas coisas. Tô sempre online, é só querer. O que é que tem a gente se beija sem roupa? Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudio proibido, saio que nem louco, guardando o giro. Meu paraíso é um pau do seu umbigo. Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibido, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Pararara, pararara, uê, é o Léo Foguete, o LP. E pararara, pararara, uê, é o Léo Foguete, o LP. Não parei de seguir você, não parei de curtir suas coisas. Tô sempre online, é só querer. Que tem a gente se beija sem roupa. Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Foguete, o LP. O pararara, pararara, uê, é o Léo Foguete, o LP. Luan Pereira e Léo Foguete, um palmo. A gente vai seguindo aqui com muita música bacana, com a sua companhia. Tudo pra agitar a tua terça-feira, 25 de fevereiro. Vamos junto, mas além de música boa, é claro que a gente traz também as notícias direto da redação para você ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui no Brasil e no mundo. Olha só. Federação Paulista de Futebol divulga a tabela das quartas de final do Paulistão. Elas começam no sábado em São Bernardo, onde o dono da casa recebe o Palmeiras, 20h30 no horário de Brasília. O Verdão, por ter ficado em segundo na chave na fase de grupos, será o único grande que jogará fora de casa. No domingo serão duas partidas. 18h30 o Corinthians recebe o Mirassol e às 20h45 tem Santos e Red Bull Bragantino. As quartas de final do Paulistão terminam na segunda-feira, 20h, com São Paulo e Novo Horizontino. Nessa fase, a definição é em jogo único. E como a única vantagem de quem fez a melhor campanha é atuar em casa, o empate leva a decisão para os pênaltis. Berto Ferretti. Tarde Máxima. Max FM. Ouvi dizer que cê tá bem, que tá marcada pra casar no mês que vem. E por aqui tô bem também, mas diferente de você tô sem ninguém. É vida que segue, e segue dando errado. E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado. De dia a saudade me bate, à noite ela espanca. Tem hematomas, amor no meu peito. Tem morte, solidão na minha garganta. De dia a saudade me bate, à noite ela espanca. Tem hematomas, amor no meu peito. Tem morte, solidão na minha garganta. E tá marcada pra casar no mês que vem. E por aqui tô bem também, mas diferente de você tô sem ninguém. É vida que segue, e segue dando errado. E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado. De dia a saudade me bate, à noite ela espanca. Tem hematoma, chamou no meu peito. Solidão na minha garganta. é isso. Rolou também Luan Pereira e Léo Foguete. A gente segue, meu amor. Já já vou sortear a casquinha trufada Brasil Cacau, mas por enquanto segue comigo que a gente vai fofocar. Anitta recebeu amigos e familiares no lançamento do documentário Larissa, o outro lado de Anitta, da Netflix. A produção deve estrear na plataforma em 6 de março. Bruna Grifão, Rafa Uchmann, Maria Ribeiro, Lucas Guedes, entre outros famosos, estiveram presentes no evento. A cantora chegou a revelar que demorou 3 anos para finalizar o projeto. Larissa, o outro lado de Anitta, revela quem é a pessoa por trás da estrela musical, explorando seu sucesso mundial, o custo da fama e seu lado mais íntimo e menos conhecido. Manda aquele alô pra quem você gosta. Tarde Máxima, Max FM. Da minha ex, me deixou sozinho, entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia quem seria ela. Iria fazer a faxina no meu coração. Aô, é culpa da minha ex. Me deixou sozinho, me entregue nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Da sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia que seria ela. Iria fazer a faxina no meu coração. Aô, paixão. Cada vez forte, vai. Lige mais, Salvador. Diarista, vem cuidar da minha casa. Vem arrumar minha vida, venha. Bem forte, bem forte, bem forte. Diarista. Tá lindo demais, gente. Tá lindo demais, gente. Umas horas, eu gostei. Eu gostei. Vai! Aô! Diarista, tu vem cuidar da minha casa. Vem arrumar a minha vida. Oh, diarista! Aô! Diarista, tu vem cuidar da minha casa. Vem arrumar a minha vida. Oh, música linda! Obrigado, Salvador! Limpa o rastro da bandida. Tairori, diarista! Eita, sofrência! A gente segue, viu? Já, já tem pagodinho, tem mais sertanejo. Tem mais sofrência pra você, vai ter alegria, tem muita festa aqui também, porque a gente tá em clima de pré-carnaval. Ô, delícia! Não sai daí, não. reformar sua fachada ou realizar aquele projeto dos sonhos? Chama Eu Fachadas e Projetos, é a solução! Fachadas em ACM comerciais e residenciais, lonas e adesivos premium UV, materiais gráficos, portas e móveis planejados em ACM e monitoramento e informatização de estabelecimentos. Chama Eu no Instagram, Chama Eu Fachadas. WhatsApp 359-8807-9731. Atendimento personalizado para sua fachada ou seus projetos. Chama eu. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Itajubá, na rua Aureliano Chaves, 173. Agende a sua avaliação. Ligue ou deixe sua mensagem no WhatsApp 99872-7060. Precisando de peças, acessórios e vidros em geral para o seu carro? Na Decauto Peças você encontra tudo que você precisa e como uma super promoção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. É isso mesmo. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão e uma entrega super rápida. Ligue 3623-2267. WhatsApp 998885774. Decauto Peças, Rua Jorge Braga, 574, Avenida. Uma empresa do Grupo Deco. Max, all around you. O supermercado que você mais ama, agora também com uma super novidade. No supermercado Pilar, você pode levar para casa o melhor da comida mineira e japonesa, fresquinha e feita na hora com ingredientes naturais e sem conservantes. Conheça na Avenida Doutor Vicente Sanches, 86, Varginha. É rápido, é fácil, é supermercado Pilar. Quer presentear e não sabe com o quê? Morana Acessórios. Os mais lindos brincos, colares, pulseiras e acessórios de ótima qualidade que possuem um banho exclusivo com preços a partir de R$39,90. E você ainda pode ganhar frete grátis e cashback. Morana Acessórios, na Praça do Banco do Brasil, em Itajubá. No Instagram, @morana.itajubá. WhatsApp 988850550. Morana Acessórios. Autoridade em acessórios. O maior carnaval de Minas está chegando. Bloco do Urso 2025. As maiores atrações estão aqui. Alok, Zé Neto e Cristiano, Hugo e Guilherme, Denis DJ, Monobloco e o maior domingo de carnaval do Brasil com Ivete Sangalo e Léo Santana. Melhor carnaval é aqui. Informações, blocodourso.com.br. O seu plano de saúde tem que estar sempre ao seu lado. E seja pro que for, conte com Saúde Seam. Líder em inovação médico-hospitalar, no Saúde Seam você tem toda a assistência na hora que mais precisa. Atendemos os planos Vitalis, Promed, Sul América, Semig Saúde, Exército, Polícia Militar, Porto Seguro, Bradesco Saúde e muitos outros. Confira toda a assistência que a Saúde Seam disponibiliza em clinicaseam.com.br. Saúde Seam, o seu centro médico do Vale do Sapucaí. Toda vez na hora de pedir um carro de aplicativo é aquele sufoco pra conseguir sair com a família toda, né? Eu entendo. Família grande sempre se divide ou pensa várias vezes pra fazer alguma coisa, mas seus problemas acabaram. Se vale a família toda, tem que ir de Cooper Car Família. Carros de até 6 lugares pra não deixar ninguém pra trás. Se esqueceram de mim um dia, já nem me lembro mais. Cooper Car Família, carros de até 6 lugares. Vá de Cooper Car. Calor demais por aí? Resfrie seu ambiente com ar-condicionado da BMMD Soluções. A BMMD Soluções oferece tudo o que você precisa para o conforto do seu lar. Instalações de ar-condicionado e instalações elétricas, materiais de refrigeração, hidráulicos, elétricos e ferramentas. Saiba mais no Instagram, @BMMD Casa e Construção 2025. Avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, 859, São Sebastião, em Itajubá. BMMD Soluções. Tenta se bater, você é de casa. Agora é a vez deles. Trump's Campete. podem ser apetitosos e até saudáveis para os humanos, mas nem sempre são bons para os cachorros. Eles podem ser perigosos e colocar a saúde do animal em risco. O chocolate, por exemplo, pode levar a casos de intoxicação grave nos cães e, se não for identificada e tratada em tempo, pode levar a óbito. Doces e guloseimas em geral são ricos em açúcar e ingredientes artificiais também que não são saudáveis para cães. O café, que contém cafeína, também pode ser extremamente prejudicial para os cães, causando sintomas semelhantes ao envenenamento por chocolate. As massas, em geral, podem acarretar distensão abdominal e dor no cachorro por causa da presença de fermento, levando o pet a desenvolver um quadro de cólica e a produzir gases. Drops do Pet. Oferecimento. Espaço Pet. O mais completo pet shop de Itajubá. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção. Você pode contar com o Disque Ração. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Em rádio. Suas tardes, no máximo. Tarde máxima, Max FM. Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. Vez por outra, eu penso, ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não, pra mim não. Posta logo a foto curtindo um pacote ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Posta logo a foto curtindo um pacote ou manda máxima, Max FM. Vamos seguindo nessa tarde maravilhosa, depois do som do Dilcinho Tortura, a gente segue com Gustavo Mioto, Fim do Mundo. Se esse for o fim do mundo, pensa, qual o momento que te passa na cabeça? Qual a pessoa, a viagem, sobremesa que cê queria levar daqui? Em quem daria o último beijo? Em quem seria

Já convenci até o mar deixar de onda. Já convenci o sol se pôr no meu lugar. Já convenci o Alasca a quebrar o gelo. E vou te convencer, me amar. Volume no máximo. Tarde máxima, Max FM. Você me beija só escondido, num quarto escuro pra não correr risco. Você me ilude bonito, e eu sigo caindo. Você prefere quantidade do que qualidade. Eu não consigo decifrar seu coração. O que você faz gostoso e deixa uma puta saudade. E eu não sei te dizer não. Queria acordar beijando a sua boca, falar te amo pro seu corpo nu. Queria conseguir ficar com outras pessoas e não ser tão dependente de tu. Queria acordar beijando a sua boca, falar te amo pro seu corpo nu. Queria conseguir ficar com outras pessoas e não ser tão dependente de tu. Porque tu não ama, tu não ama, tu não ama. Tu só engana, só engana, só engana. Tu não ama, tu não ama, tu não ama. Tu só quer cama, só quer cama, só quer cama. Guilherme Santiago, você só engana, você só quer cama. Você prefere quantidades do que qualidade. Eu não consigo decifrar seu coração. O que você faz gostoso e deixa uma puta saudade. E eu não sei te dizer que não. Conseguir ficar com outras pessoas e não ser tão dependente de tu. Queria acordar beijando a sua boca, falar te amo pro seu corpo nu. Queria conseguir ficar com outras pessoas e não ser tão dependente de tu. Porque tu não ama, tu não ama, tu não ama. Tu só me engana, só me engana, só me engana. Tu não ama, tu não ama, tu não ama. Tu só quer cama, só quer cama, só quer cama. Notícias. E aquele alô pra você. Tarde máxima. Seguimos agora com Mano Walter, Wesley Safadão, Tropecei, a nossa tarde máxima rolando pra você. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Tropecei. Caí na barra, bati a cabeça, nem lembro da namorada. Todo aquele jeito solteirinho na balada. Hoje eu vou beijar sua boca selecionada. Tropecei. Caí na farra, bati a cabeça, nem lembro da namorada. Todo aquele jeito solteirinho na balada. Hoje eu vou beijar sua boca selecionada. Tropecei. Caí na farra. Alô, Wesley Safadão. Ei, tamo no Walter. Vamos cair na farra. Não chama não que eu já tô aqui. Fora de partir o coração, eu pedi pra voltar na minha cara, disse não. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Tropecei, tropecei. Caí na barra, bati a cabeça, nem lembro da namorada. Todo aquele jeito solteirinho na balada. Hoje eu vou beijar sua boca selecionada. Vou beijar

Até engasguei. Em Itajubá, deu tanta água na boca que até engasguei. Olha só, Brasil Cacau fica na Avenida Coronel Carneiro Júnior, na Rua 9, em Itajubá. Você pode passar lá e escolher um presente super legal pra dar de presente pra alguém, alguém que tá aniversariando, ou tua esposa, teu esposo, teu crush, namorado, enfim, fique à vontade. Fique à vontade para passar na Brasil Cacau. Porém, entretanto, todavia, estou sorteando aqui para você uma casquinha trufada Brasil Cacau nesse momento. Então, a partir de agora, você que tá aí na sintonia da Max, você pode mandar o seu nome completo no nosso WhatsApp. 8822-0959. 8822-0959. Por quê? Tá valendo casquinha trufada Brasil Cacau até o final da hora. Então, enquanto a gente curte uma fofoca, você manda o seu nome aqui. O sucesso de Serenata da GG alcança novos patamares a cada semana. E dessa vez foi a vez do hit Larica de Você, feat de Glória Groove com o grupo de pagode Menos é Mais, entrar para a programação das rádios do Brasil. A drag inicia uma blitz nacional pelas rádios com uma nova música de trabalho. A música já acumula 3 milhões de streamings no Spotify e o seu clipe já tem mais de 400 mil visualizações no YouTube. Volume no máximo. Tarde máxima, Max FM. A gente já não tá mais juntos. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, que eu não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Por favor, dá aquela descidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Já não dá mais juntos. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, que eu não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Decidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia até amanhecer o dia. E César Bosque Gabriel, João Bosque Gabriel, alô, ex-amor, alô, alô. Tá valendo casquinha trufada Brasil Cacau. É só mandar aqui, ó, no nosso WhatsApp o seu nome completo a partir de agora, 8822-0959. Enquanto isso, se liga nesse recado aqui. Olha só essas duas super ofertas que tem lá na Itaprime Veículos para você que tá pensando em trocar de carro agora em 2025. Primeiro que você sabe que na Itaprime você encontra carros novos e seminovos, revisados e periciados, e claro, com as melhores condições do mercado. Então, olha só, TR4 4x4 automático completo 2012 por R$59.990, você ainda leva a transferência grátis. Agora tem também o HB20 1.6 automático completo 2017 por R$65.990, você ainda sai da loja com tanque cheio. Bom, não é? São essas e outras ofertas de veículos que você garante na Itaprime Veículos. O Instagram é @itaprimeveículos e o seu orçamento você também faz no WhatsApp, que é o 359-8827-8448. Mas você já pode conferir o estoque da Itaprime no site itaprimeveículos.com.br ou passar em uma das duas lojas, uma na Rua Cônego José Salomão, no bairro São Vicente, em Itajubá, outra na Rua Jorge Braga, 384, no bairro Avenida. Tá pensando em carro? Tem que pensar Itaprime. Passa lá pra você conferir as ofertas. Sentir de pertinho o cheirinho de carro novo? Corre pra Itaprime. Seja Prime você também. Torcida Brasil. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai entrar em campo no próximo sábado diante do São Bernardo às 8:30 da noite pelo horário de Brasília. No domingo, o Corinthians recebe o Mirassol na Neoquímica Arena às 6:30 da tarde, enquanto o Santos joga contra o Bragantino às 8:45 da noite na Vila Belmiro. O último jogo da próxima fase acontece na segunda-feira com o São Paulo enfrentando o Novo Horizontino às 8 horas no Morumbis. Em caso de empate, a decisão dos confrontos vai ser decidida nos pênaltis. As notícias do Paulistão você confere comigo, Fábio Cardoso, aqui no Torcida Brasil. Torcida Brasil. Tarde máxima. Max FM. Você some da minha mente, depois vem todo indecente pra tirar minha paz. Tá estampado na tua cara que você não vale nada mais e daí. Se o beijo é bom, pra que parar? É tão massa quando cê me amassa. Cê tem o dom de me chapar, que tesão e o efeito não passa. Vem me puxar, me apertar. Eu tô na larica de você. Se o rolê, só quero saber de brisar na sua boca. Que larica de você, homem de prazer, degustar você sem roupa. Foda se o rolê, só quero saber de brisar na sua boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ei, vamos beber. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vambora, menos é mais. Tipo fumaça, você só da minha mente, depois vem toda indecente pra tirar minha paz. Tá estampada na sua cara que você não vale nada. E daí, bebê, vamos deixa. Se o beijo é bom pra quebrar, é tão massa quando cê me amassa. Cê tem o dom de me chamar de tesão e o efeito não aquela passa coisa. Vem me puxar, me apertar. Eu tô na larica de você. Se o rolê, só quero saber de brisa na sua boca. Ai, que larica de você, fome de prazer, degustar você sem roupa. Ora, se o rolê, só quero saber de brisa na sua boca. De novo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que balança, bebê. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Menos é mais, subiu, subiu. Com essa larica de você. Olha só, lariquinha de comer o quê? Uma casquinha trufada Brasil Cacau, que é deliciosa, né? É pra incrementar a tua tarde mesmo. Deixa eu ver quem tá aqui participando comigo já. Anderson Cardoso, Deus te abençoe, boa tarde, beijos. Amém. A você também. Maria Eduarda Vieira, Vilas Boas de Itajubá. Meu Deus, vou ficar doente por essa casquinha. Quero mandar um beijo pra minha amiga maravilhosa Tainara e Paola. Maria Eduarda, meu amor, já tá no sorteio. Fábio Efraim Tavares também. Deixa eu ver, tamo na sintonia. Meu querido, já já vou te responder, viu? A gente não tem muita informação aqui não, mas eu vou te dar o Instagram e o... Ele tá perguntando o Bloco do Urso. Vou te dar o Instagram e o site, você entra por lá, daí você consegue. Tá, o pessoal tira suas dúvidas. Pera aí que eu já te mando. Boa tarde, Tani. Boa tarde, pessoal da Max. Ana Cláudia Miranda Rodrigues. Quero participar do sorteio da casquinha. Max, sempre a melhor companhia. Obrigada. Mário Marcos Mendes também quer a casquinha trufada. Também por aqui, Rômulo Augusto. Na sintonia, Natália Tainá Costa Santos. Um beijo, meu amor. Mandando um abraço pra todo o pessoal da Max e também da Clínica Veterinária Mascote. Oi, quero casquinha pra adoçar a vida. Maria José Saldanha do Rebojão. Meu amor, já está concorrendo. Elvio Antunes também por aqui. Um abraço, Everton Henrique também. É isso, seguimos, viu? Seguimos com a sua companhia, o que é melhor ainda, ainda sorteando casquinha trufada Brasil Cacau. Quer coisa melhor? Só participar no nosso WhatsApp 8822-0959, deixando seu nome completo pra concorrer. Ótica São José, enxergando a vida, revelando momentos, informa a hora certa. Max 3:18. Foto Ótica São José, desde 1970. São mais de 50 marcas de óculos como Tom Ford, Ray-Ban, Gucci, Prada. Relógio para todos os estilos e ainda presentes exclusivos. E para você que precisa de um estúdio de fotografia para registrar momentos inesquecíveis, conte também com a Foto Ótica São José. Rua Travessa João de Oliveira Feixas 22, Centro Itajubá. No Insta, arroba Ótica São José Itajubá. Foto Ótica São José, enxergando a vida, revelando momentos. WhatsApp Max 988220959. Participe. Max FM. O mundo está à beira do caos e um novo Capitão América precisa enfrentar a maior ameaça de sua vida. Sam Wilson está no centro de um conflito global e precisa agir antes que seja tarde demais. Capitão América, admirável mundo novo, hoje no Cineá. Compre seu ingresso em cineá.com.br. Cineá, você merece o melhor. Verifique a classificação indicativa. O seu plano de saúde tem que estar sempre ao seu lado. E seja pro que for, conte com Saúde Seam. Líder em inovação médico-hospitalar, no Saúde Seam você tem toda a assistência na hora que mais precisa. Atendemos os planos Vitalis, Promed, Sul América, Semig Saúde, Exército, Polícia Militar, Porto Seguro, Bradesco Saúde e muitos outros. Confira toda a assistência que a Saúde Seam disponibiliza em clinicaseam.com.br. Saúde Seam, o seu centro médico do Vale do Sapucaí. Última e definitiva semana do Up Circus em Itajubá, somente até domingo, de terça a sexta às 20 horas, sábado e domingo último dia, 18 horas e às 20 horas, com atrações inéditas e o super show Divertidamente 2, criança até 12 anos de idade, acompanhada por um adulto pagante. É de graça. E cada adulto pode levar até duas crianças. De graça. Up Circus, vai lá. Moderna, ousada, digital. Onde você estiver. Max FM. Qualidade, variedade, preço justo e o melhor atendimento é no restaurante Paladar. Se delicie com o nosso prato feito, self-service sem balança e os deliciosos Marmitex. E se for o prato do dia, seu Marmitex sai por R$10. E atenção, temos cartão fidelidade. A cada 12 Marmitex você ganha um, além de pacotes com 5% de desconto. Restaurante Paladar, aberto de segunda a sábado na Rua Major Belo Lisboa, bem no centro de Itajubá. 1, 2, feijão com arroz. Arroz e feijão tem que ser Império. Nutri selecionados. Arroz e feijão Império. Tradição e qualidade, sua mesa. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império é mais sabor na sua mesa. Com a qualidade Renault Lisboa. Arroz e feijão. feijão tem que ser Império. Ei, você aí, já andou de trem em Itajubá? O aplicativo de mobilidade 100% mineiro. Corridas a partir de 9,50. Isso mesmo, corridas a partir de 9,50. Baixe agora o Trem Mobilidade, o melhor aplicativo de Itajubá. Não perca tempo para se locomover com conforto, segurança e economia. Corridas a partir de 9,50. Já conhece o nosso site? Acesse maxfm959.com. Max FM. Precisando de peças? Procurando uma promoção? Na Itapeças, toda loja em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Lá você encontra peças e tintas para seu veículo. Corre lá, não deixe passar. Ligue 3622-1999. WhatsApp 99701-3756. Itapeças, Avenida José Manuel Pereira, 435. Oi, amor, tudo bem? Aproveitei meu intervalo aqui no serviço e já fiz as compras da casa, tá bom? Como assim, amor? Você não tá no serviço? Estou sim, eu fiz as compras pelo site do Supermercado Pilar e o melhor de tudo é que eles entregam em Itajubá, Maria da Fé, Piranguinho, Pedralva, Piranguçu e São José do Alegre. E o frete da primeira compra é grátis. Que máximo, amor! Ai, adorei! Já vou espalhar pras amigas. Supermercado Pilar. Promoção Fevereiro da Sorte, Volks vale mais. Compre seu Volks Zero este mês e concorra até 10 Volkswagen Polo zero quilômetro e mais. Polo Highline com 9 mil de bônus no usado, mais taxa zero. Novo Nivus com bônus de 15 mil no usado, mais taxa zero. Saveiro Robust por 87.560 para produtor rural e CNPJ. Fevereiro da Sorte, Volks vale mais. Compre, cadastre-se e concorra. Acesse vw.com.br/promoção e consulte regulamento. Desacelere, seu bem maior é a vida. Promoção autorizada sob certificado 01039642/2025. Volkswagen. Max. All around you. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas e as melhores dicas a bordo. Automotors. Se você está pensando em comprar um carro seminovo, nós separamos algumas dicas fundamentais para você. O primeiro passo é conferir se a loja que está vendendo o carro é de confiança e se tem um bom histórico no mercado automotivo. O segundo passo é relacionado à pesquisa, ou seja, você precisa saber se o estabelecimento oferece alguma garantia para o seu veículo seminovo e se estão com a revisão e manutenção em dia. E por fim, como terceiro passo, escolha bem o veículo, levando em consideração todas as necessidades que você deseja. Isso inclui, por exemplo, espaço para bagagem de mão ou um automóvel que se destaca por ser econômico no dia a dia. Automotors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Automotors. Oferecimento. Concred Veículos. Você sonha, a gente realiza. E você tá procurando carro pra comprar? Se liga aí na dica que eu vou dar. Concred Veículos é o seu lugar. Facilidade, garantia, que não tem burocracia. A gente compra, vende, troca e financia. Concred Veículos, bons negócios todo dia. Na Avenida Paulo Chiara Dias, telefone 3622-0696. Você sonha, a gente realiza. Concred Veículos. Max FM. Suas tardes, no máximo. Tarde máxima, Max FM. Vamos cantar esse grande sucesso do grande Branca de Neve. Quando eu te vejo, desejo e anuncio. músicas que você mais curte de um jeito diferente. Milkshake. Tudo junto e misturado do jeito que você gosta. Milkshake. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho?